Yeah. Eu quero, quero. E ela quer minha vida. Eu quero o meu cash. Passa na avenida. Gangue de Maybach. Tudo pra família, cê bota fé. Cause I gotta make a move and I can't move back. Bitch, you make me lose when you move like that. Cause she bad, bad, bad. Tudo pra família, cê bota fé. Cause I gotta make a move and I can't move back. Bitch, you make me lose when you move like that. Cause she bad, bad, bad. Yeah, yeah. Hey. Liga pra mim, quer saber se hoje eu vou tá em casa. Hey. Traz pra mim daquilo que cê sabe que só você tem. Yeah. Tô com sol de verdade, hoje eu já te vai estala. Hey. Faz assim, logo mais eu te busco e não vai mais além. Vem, queima não acha no bem, vem. Vai pra quem acreditava. Falava mal, eu sei que ainda vão falar. Não vai mudar, mas sei, vem. Sigo sem ligar pra nada. Que quando escuta, cê não fala nada. Ela quer saber de mim, baby. Que ela quer saber de mim, quer saber de onde vem. Que ela sabe que o Magrin tem, ei. A melhor cota do Green, tem do parque também. Que ela quer tentar tá bem, ei. A só, essa cama pega fogo embaixo do lençóis. Ela vem saber de mim, baby, ei. Então vem saber de mim, baby, yeah, yeah. Então linda, vem, mina, vem linda, ei. Que ela vem linda. Só de longe aí, paga a luz do quarto. A taça de vinho que eu te deixo pelado. Que você quer de mim, que hoje eu vou te dar, ei. Te fazer lembrar, sei. Que você quer meter do lado, ei. Linda, vem pro quarto. Que é porque quer jogar rap, ela quer minha vida. Eu quero o meu cash. Passa na avenida. Gangue de Maybach. Tudo pra família, cê bota fé. Cause I gotta make a move and I can't move back. Bitch, you make me lose when you move like that. Cause she bad, bad, bad. Tudo pra família, cê bota fé. Cause I gotta make a move and I can't move back. Bitch, you make me lose when you move like that. Cause she bad, bad, bad. Tudo pra família, cê bota fé. Cause I gotta make a move and I can't move back. Bitch, you make me lose when you move like that. Cause she bad, bad, bad. Yeah, yeah.